Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Vocês já estão ouvindo a belíssima música desse famoso trompetista Chris Botti. Chris Botti tem sido convidado pelos maiores cantores americanos a participar da gravação de seus CDs, como aconteceu com o último CD da Barbra Streisand, que inclusive já foi apresentado aqui em primeira mão para vocês, nossos ouvintes, aqui no Questão de Sensibilidade. E numa das faixas, Chris Botti fazia a introdução da melodia, e realmente um trabalho maravilhoso. E, em contrapartida, ele também convida vários cantores para tornarem a sua apresentação ainda mais bem cuidada, como vocês estão conferindo, sem dúvida. Este é um CD especial, When I Fall in Love, e eu vou colocar para vocês quais faixas fazem parte desse CD. Aqui dá o título: When I Fall in Love, What Will I Do, No Ordinary Love, My Romance, Let's Fall in Love, Cinema Paradiso, e aqui eu preciso fazer um hiato. Essa é uma das músicas mais lindas que eu já ouvi, e eu não sei se isso também acontece porque é um dos filmes mais lindos que eu já vi. Quem não assistiu ao Cinema Paradiso, por favor, não perca. Nas locadoras, sem dúvida. É um dos filmes que precisa constar entre os 100 melhores de todos os tempos. E há tanto música quanto filme realmente estão no mesmo nível, não tem nenhuma discrepância aí, muito pelo contrário. Continuando então com as músicas aqui apresentadas hoje: Someone to Watch Over Me, La Belle Dame Sans Regret, Nearness of You, How Love Should Be, Make Someone Happy, One for My Baby e o Time to Say Goodbye, que todo mundo conhece, que foi o grande sucesso do Andrea Bocelli quando ele foi lançado, que é o Con Te Partirò. Questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. Thank you. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. É noite, tudo se sabe, tudo se sente, questão de sensibilidade. Flowers for my heart with tender words and a gentle touch that says so much. This is how I've heard that love should always be. His eyes, he'll look at me, and in one bright moment, I will see that all my dreams of love are just as love should be. I have dreamed. This is how I've heard that love should always be. Just waiting to show me. Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. Thank you. Questão de sensibilidade, trazendo hoje o grande trompetista Chris Botti. Thank you.